dos músicos mais ecléticos que conhecemos, fez parte dos seminais Slint na década de 90, esteve depois nos não menos essenciais Tortoise, depois dos Slint, tocou com os Stereolab, os Four Carnation, os Royal Trucks ou mesmo os Palace de Will Oldham, entre myriads de outras bandas. Formou os Aerial M em 97, seguindo-se depois os Papa Ham. Também formou com Billy Corgan dos Smashing Pumpkins, esses falhados Zwan. Lançou também um álbum a solo em nome próprio, para além de ter colaborado com bastantes músicos da cena post-rock de Chicago. Só faltava mesmo agora a David Paggio, o músico de que falamos, ter editado um disco que recupera o legado da New Wave of British Heavy Metal, cena que nos deu bandas como os Judas Priest, os Iron Maiden ou mesmo os Tigers of Pentang. Mas foi isso mesmo que aconteceu o ano passado com o seu novo projeto de nome Dead Child, cujo álbum estreia Attack saiu na Quarterstick, editora que, ao que nos lembramos, nunca tinha deitado cá para fora nada dentro do género, mas a memória por aqui também já não é o que era. Dead Child, no início da primeira das duas horas de Orelha Extra com Fernando Cabrita, na Rádio Universidade de Coimbra, Rádio Gastrense no Baixo Alentejo e também na Rádio Universitária do Algarve. O álbum, como dissemos, chama-se Attack e o tema que destacamos foi Angel of the Odds. E continuamos com os Highland. Sejam bem-vindos. Breathing, no, I have been bleeding. Open my door, thought I was. São 12 horas de orelha extra através da frequência modulada estéreo da Rua RUC e também a Rádio Castrense, via também o streaming direto dessas rádios. Procurem nas respectivas páginas rua.pt, RUC.pt e radiogastrense.net e disponível também o podcast em orelhaextra.com. Começamos com a nova aventura de David Paggio, os Dead Child, no álbum estreia Attack. Prosseguimos depois com o novo Highlands, chama-se Harm's Way, o último e segundo trabalho na carreira destes canadianos, um pouco decepcionante se o compararmos com o estreia e notável disco Return to the Sea. A ver se estes canadianos se esmeram um pouco mais no próximo álbum. De qualquer forma, ficou aqui um dos bons temas que contém este mais recente Arms Bay, chama-se Creeper. E vamos continuar com Robert Forster. Said there's someone you should meet here in the church. I led my bike again up against the church and went back inside. There was a woman and a child whom I'd not seen, and Mrs. Ellis said the woman is a friend new to this town, a mother and a child. Let your light in, babe. Let your light in, babe. Let your light in, babe. And don't you be afraid. I live by myself, a mile from the church, do my work at home. The house was a gift given from a friend on whom I used to care, named Silas Farm. Though it's not a farm, but a house amidst trees. And Mrs. Ellis said, but I stopped her and said, they could stay with me. Let your light in, babe. Let your light in, babe. Let your light in, babe. Don't you be afraid. Ella said, well, now mother and child well. I said, they are well. The mother is in bed, the child is at school, and I must be rushing home. Let your light in, babe. Let your light in, babe. Let your light in. Don't you be afraid. solo de Robert Forster, uma das duas metades dos já desaparecidos australianos de Go-Betweens, depois da morte do outro membro, o inesquecível Grant McLennan, cujo fantasma paira aqui neste The Evangelist, ou melhor, será dizer espírito em algumas das canções, ficou Let Your Light In, Babe, e vamos ouvir ainda It Ain't Easy, The Evangelist, para Robert Forster. And a river ran and a train ran and a dream ran through everything that he did. There was melody, there was harmony, there was sweet Cherie, but it was melody he loved most of all. And an ice cube in a quiet room melts through an afternoon, 32 in the shade. And a book talks and a magazine speaks and a window breaks and a movie was in his head. And it ain't easy. It ain't easy when that lover's blue, the lover's blue. And it ain't easy. It ain't easy when that lover's blue, the lover's blue. It was a head trip, it was a friendship. He picked me up when I might have slipped and not done a thing. A sly grin that played to win. We will not see his kind again anymore. And it ain't easy. It ain't easy when that love is blue, the love is blue. It ain't easy. It ain't easy when that love is blue, the love is blue. These words to his tune that he wrote on a full moon. And a river ran and a train ran and a dream ran through everything that he did. And it ain't easy. It ain't easy when that lover's blue, that lover's blue. And it ain't easy. It ain't easy when that love is blue, the love is blue. And it ain't easy. It ain't easy when that love is blue, the love is blue. And it ain't easy. It ain't easy when that love is blue, the love is blue. Love is blue. Area. Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18, get out, goddammit! Get the point. Good. And now, Finn Doof. Y'all ready for this? Orelha extra, como orelha mais, prazer auditivo em triplicado. The music just turns me on. cidadão de Brighton, Alan Meisen, e o seu projeto de dubstep, Italtech. O álbum é estreia e chama-se Cyclical. Saiu na já histórica, pelo menos aqui para nós, Planet Mew, que tanta e tão boa música nos tem dado. Este é mais um belo disco para a coleção, chama-se Cyclical, como dissemos. O tema é precisamente o tema-título, aquele que rodou por aqui, na primeira das duas partes de Orelha Extra, um canal auditivo suplementar. Doomsday, the end of the century, in accord with prophecy, is all you fear, you buy your family, written within the book of butchery. My appetite is endless, the people defense less. This land is big, this land is bigger, but never as big as the mouth of a singer roll. You'll try, but you'll never stop it, no. O canadiano Howan Pallett lançou em 2008 dois EPs pela Block Recording Club, editora que funciona também como cooperativa de músicos. Este Spectrum 14th Century, de onde escutámos The Butcher, saiu em setembro, e o outro Place to Please no mês seguinte, outubro. Espera-se longa duração para este ano para o projeto de Owen Pallett, os Final Fantasy. Primeira das duas partes de Orelha Extra na Rádio Universitária do Algarve, Rádio Castrense no Baixo Alentejo e também Rádio Universidade de Coimbra, nesta logo a partir do meio-dia. Das belas bandas indie da década de 90, na segunda metade da mesma, os Archers of Loathe, que pediam messes a bandas como os Guided by Voices, Polvo, Sebado, entre outras. Eric Beckman tem este seu projeto Crooked Fingers desde 2000, apesar do homem ter editado alguns discos a solo. Este é o mais recente para os Crooked Fingers, chama-se Forfeit/Fortune. Ouvimos o tema Louise's Bones e vamos ainda escutar um outro, este seguinte, com a participação muito especial da senhora Nicole Case, chama-se Your Control, Crooked Fingers. Oh my gosh. Orelha Extra. Vemos com os ouvidos. Yeah. excelente, excelente disco, colaboração entre Justin Adams, guitarrista da banda de Robert Plant e também produtor dos discos da banda do Mali Tinari Wen e do músico Julde Câmara, músico africano nascido na Gâmbia e tocador de Riti, que instrumento que também é conhecido como Nia Nieru, é um instrumento de uma só corda originário da cultura Fulani, da zona do Sahel. O Sahel são todos os países que compõem aquela cintura abaixo do deserto do Saara. O disco entre os dois chama-se Soul Science, por aqui ficou a faixa abertura Ya Ta Kaya. Orelha Extra, primeira das 2 horas com Fernando Cabrita, na rua a partir das 19 horas, na Rádio Castrense a partir das 21 e na RUC logo no início da tarde ao meio-dia. Vamos continuar agora com Birds of Maya, preparem-se que vem barulho com fartura. Da banda de Filadélfia, o único disco que conhecemos destes Birds of Maya e que, a julgar pelo título do mesmo, Volume 1, deve ser mesmo o primeiro. We'll be right back.

conhecem os Dirty Projectors e se o som destes Extra Life tem algumas semelhanças, não é de admirar, já que Charlie Luker, o homem à frente do projeto, chegou a estar na banda de Dave Longstreth. Gostamos do que ouvimos neste Secular Works dos Extra Life e não por essas semelhanças, há por aqui mais que se diga. editado pela Ecstatic Peace, a editora de Thurston Moore dos Sonic Youth, o álbum último da banda liderada pelo casal Maya Miller e Mike Bernstein, também com Nate Nelson e Todd Cavallo. A produção esteve a cargo do guitarrista dos Sonic Youth, são os Religious Knives. O disco chama-se The Door e retorna à abertura da segunda e última hora de Orelha Extra Downstairs. Por aqui na Rádio Universidade de Coimbra, Rádio Universitária do Algarve e a Rádio Castrense no Baixo Alentejo, em horários diferentes através do éter dessas estações, via também o seu streaming direto, procurem nas páginas, os links encontram-se em orelhaextra.com, por lá as playlists e também o podcast. Para continuar, David Tipper, ou melhor, Tipper. Dave Tipper, que assina só como Tipper no seu último trabalho, chama-se Wobble Factor. O tema que escutámos foi Razorback e, de seguida, para um pouquinho mais de tempo, para o sempre, sempre excelente Bonnie Prince Billy, do seu último trabalho de originais, Lie Down in the Light. Vamos escutar Where is the Puzzle? Where is the puzzle? Bothered me so. How do I let my family know I'm disappearing into the wind? I knew everything once. Now I know. Pass it on. Knowledge is born. This singing dawn. Goodbye and welcome. Troubled song. My body fades. Billy por aqui em dose dupla do álbum último de originais Lie Down in the Light. Ouvimos Where is the Puzzle e vamos escutar também do álbum ao vivo Is It the Sea, o disco ao vivo que contém um concerto que teve lugar em 2006 em Edimburgo e que foi gravado pela BBC. Bonnie Prince Billy com a ajuda neste espetáculo dos Harlem Scarum, ou melhor, Harlem Scarum, um grupo folk escocês. Is It the Sea? O tema vai ser Cursed Sleep. sang my name, and so engulfed. And I cried and felt my legs fail. Extra, spreading the gospel around here. mais uma banda de Brooklyn, Nova York, chamam-se Manowar. O álbum é já de 2007, tem o título Strangers in Our House e o tema que rodou na orelha extra é Living in the White. E para prosseguirmos, os Diacorn a nós fizeram-nos lembrar o projeto de Will Johnson, dos South Sam Gabriel, ou mesmo os Syndromatic, o que não quer dizer que estes canadianos Diacorn estejam a emular essas bandas, nada disso. Notável música contida neste Glory Hope Mountain, da banda de Ottawa, Diacorn. Picking snails from the river of the valley. última parte de Orelha Extra com Fernando Cabrital, sábado à tarde na RUC e também Rua e ao sábado à noite na Rádio Castrense. Para trás ficamos com os canadianos Dia Corn, o álbum último, Glory Hope Mountain. Os temas foram Flood e Antenna. Rock and Roll em Veneza, Itália? Pois há, e do melhor, é de lá que são os Mojomatics, o duo de Mojomat e Dan Matic, o último e delicioso disco Don't Pretend That You Know Me. Let's go. Já a última meia hora de Orelha Extra com Fernando Cabrita, canal auditivo suplementar com os italianos de Mojo Matix, o último álbum Don't Pretend That You Know Me. Ficaram por aqui dois títulos, Clean My Sins e também Complicate My Life. E vamos continuar com o casalinho Lisa Molinaro e Kevin O'Connor. São os Talk Demonic, último trabalho Eyes at Half Mast, Dimmed Sky. Dim Sky, do último álbum Eyes at Half Mast, para o duo Talk Demonic aqui na Orelha Extra. Não se esqueçam, playlists e podcast em www.orelhaextra.com e utilizamos a frase que o nosso velho amigo Bill Kelly da WFMU por lá costuma dizer: putting an extra hole on pop. Of shadow and light, but no one was like Vermeer. Some pain and smell of joy and sweat, some pain and plain look so fine. Some pain and are sad and passionate, but Vermeer sends a chill up your spine. Yeah, Vermeer sends a chill up your spine. Vermeer was eerie, Vermeer was strange. He had a more modern color range, as if born in another age, like maybe 100 or so years ago. What's this, a ghost in the gallery? Great Scott, the Martians are here. These strange little paintings next to the others. No one was like Vermeer. Vermeer was eerie. Vermeer was weird. He had his own way of doing things with the paintings from another era, another era. Das incríveis e mais carismáticas figuras dos últimos 30 anos de música popular. Falamos de Jonathan Richman, o homem que durante a década de 70 esteve à frente dos seminais Modern Lovers. Nós por aqui somos dos sortudos que já tiveram o prazer de ver Jonathan Richman ao vivo há uns bons anos atrás em Espanha, num concerto absolutamente indescritível. 3 horas de grande, grande música com Jonathan Richman a solo, onde o homem se dá o luxo de cantar em várias línguas, francês, inglês, espanhol, também em hebraico. Foi um concerto daqueles absolutamente inesquecíveis. Por aqui o 20º disco de Jonathan Richman, editado no ano passado, 2008, Because Her Beauty is Raw and Wild. O tema foi No One Was Like Vermeer. Hello, this is Mary Kay, and I just wanted to welcome you to our world. Yes. 2 horas na orelha extra de hoje, com a música de amanhã, no ar aos sábados. Welcome to the future. projeto Grouper de Liz Harris, naquele que aqui para nós é o seu melhor trabalho até agora, Dragging a Dead Deer Up a Hill. O tema por aqui rodado foi a cover over de Grouper, e também há sempre lugar para a boa música portuguesa na Orelha Extra. Abstract Circuit. Encerramento de mais 2 horas de Orelha Extra com Fernando Cabrita, ao sábado na Rádio Universidade de Coimbra, Rádio Castrense no Baixo Alentejo e também a Rádio Universitária do Algarve. Ficámos com o álbum estreia dos portugueses Abstract Circle, chama-se Corn Pop Garden. O tema foi Sorry Oh, com uma pequenina participação de João Peste, e vamos encerrar com a pop peganhenta açucarada do Zed Lights. O álbum último, Some Racing, Some Stopping, o tema irá ser Market Girl. Ficam as nossas despedidas, o regresso marcado como habitualmente para o próximo sábado. Até lá, tchau. Turning into nightlife, and there's an inch of rain on the floor. Maybe